bate na palma da mão todo mundo. Bate, bate, bate na palma da mão, BH. Vamos lá, menino. Eita, é Eduardo Costa, ao vivo de Belo Horizonte. Corre nas veias o sangue apaixonado. Coração tá condenado a morrer por esse amor. Não tem remédio que cura a dor da saudade. Deus do céu tem piedade, está demais a minha dor. Eu sofro, choro, choro, sofro noite e dia. Tá demais essa agonia, coração vai explodir. Eu quero, choro, eu vejo toda hora. Depois que ela foi embora é difícil ficar aqui. Quanto mais penso, mais eu tenho que pensar. O beijo ficou na boca e o perfume ficou no ar. Reposto a dose misturada com paixão. Vira gosto é solidão, tem uma lágrima no olhar. O que é que eu faço? Eu não sou dono de mim. A paixão me dominou e de saudade tô assim. Meu Deus do céu, me mostra agora uma saída. Tem ela na minha vida. É, o que é que eu faço? Eu não sou dono de mim. A paixão me dominou e de saudade tô assim. Meu Deus do céu, me mostra agora uma saída. Sem ela na minha vida, tô perdido, estou no fim. Eu subi no pé de cana e disse de gomo em gomo: quem tiver mulher gostosa, toma cuidado que deu tombo. Eita, nós! É na palma da mão com o Eduardo Costa, todo mundo. Tô precisando de amor e de carinho. De encontrar em meu caminho um amor sem falsidade. Pra me abraçar, pra me amar, pra me adorar, pra noite inteira sem brigar, de prazer e felicidade. Tô precisando de amor e de um beijo. Tô maluco de desejo, tô morrendo de vontade. Eu toco tudo e faço qualquer absurdo. Vou até no fim do mundo pra encontrar felicidade. Porque a vida sem amor é tempestade. É manhã sem claridade, é caminha sem destino. Nada no mundo tem sentido sem amor. Chega de tristeza e dor, dia e noite me seguindo. Nada no mundo tem sentido sem amor. Chega de tristeza e dor, dia e noite me seguindo. Tem que ter amor, tem que ter amor. Abraços, beijos e carinhos pra dar fim na minha dor. Tem que ter amor, tem que ter amor. Dia e noite, noite e dia, toda hora. Tem que ter amor, tem que ter amor. Tem que ter amor, abraços, beijos e carinhos para tirar minha dor. Tem que ter amor, tem que ter amor. Dia e noite, noite e dia, toda hora. Tem que ter amor. Que é isso? Ah, negócio. Ô, trechonado. Ah, eu de cá, você de lá. Você de lá dá um suspiro. Eu de cá, você de lá. Você de lá e eu de cá. Eu de cá, você de lá. Você de lá dá um suspiro. Eu de cá, você de lá. Você de lá e eu de cá. Coração, toma cuidado com esse jeito de amar. Tá chamando é demais, um dia vai machucar. Coração, toma juízo, não me faça sofrer assim. Você bate o afanto, coração tem dó de mim. Eu de cá, você de lá. Você de lá dá um suspiro. Eu de cá, você de lá. Você de lá e eu de cá. Que é isso, trem? A chuva grossa da enchente, da fina mole é devagar. A distância entre a gente faz o peito trovejar. Toda vez que a chuva cai, mistura a chuva no olhar. Tomara que chova logo, pra ninguém me ver chorar. Eu de cá, você de lá. Você de lá dá um suspiro. Eu de cá, você de lá. Você de lá e eu de cá. Eu de cá, você de lá. Você de lá dá um suspiro. Eu de cá, você de lá. Você de lá e eu de cá. Sofre, chora, coração. Eu de cá, você de lá. você de lá, dá um suspiro. Eu de cá, você de lá. Delirando de paixão. Você de lá e eu de cá, sofre, chora, coração.